Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Checkpoint. Eu estou aqui com o Lucas. Tô jogando só coisa que faz eu sentir nostálgico. E com o Jeff. Eu tô na pobreza aqui só jogando no Game Pass. E hoje iremos falar sobre os jogos que jogamos durante o mês de novembro. Mas antes disso, como foi o mês de novembro pra vocês? Cara, vai chegando no final do ano e como todo mundo passa, né? Vai ficando a corrida as coisas, principalmente na empresa que tem muitas metas pra se bater até o final do ano. Então é uma correria meio complicada. Todas as metas no último mês. É bem isso. Mês de novembro, o casamento tá chegando, a família tá, daqui a pouco também tá aí, então tentando arrumar casa e não conseguindo, tá tudo uma bagunça. E o meu mês de novembro, ao invés de metas sendo batidas, porque eu tô desempregado, é prova chegando, então é um mês complicado também. Mas em dezembro tudo melhora, ou não? Se não bater a meta, não. Eu citei a coisa da nostalgia porque os dois jogos que eu vou focar falando aqui, eu não vou falar de Pokémon que a gente vai separar um cast pra isso, e eu ainda não terminei também. Dois jogos que eu vou falar são... me trazem sentimentos de nostalgia. E o primeiro deles que eu vou focar, que provavelmente ninguém aqui gosta, eu não sei se algum ouvinte também curte, é o Call of Duty. E eu não vou falar Call of Duty, que nem todo mundo fala. Call of Duty. Eu gosto, só não tive oportunidade de jogar porque eu sempre fiquei nos consoles Nintendo, mas eu gosto, os poucos que eu joguei, eu me diverti. Aliás, eu gosto do modo campanha, não gosto do multiplayer. Então, pra mim justamente é o contrário. Eu tenho uma longa história com a série COD, né? Eu comecei jogando no primeiro Modern Warfare, o 2 eu joguei muito, aquele jogo é muito bom. E por sinal, eu prefiro muito mais o multiplayer, Jeff. O campanha eu... deixo de lado, às vezes eu nem termino, nem começo, vou direto pro multiplayer. Então eu joguei muito 2, joguei o primeiro Black Ops pra caramba, o Modern Warfare 3, também joguei muito. E aí a série virou, acho que já era anual, eu não lembro, talvez fosse, mas caiu muito a qualidade, na minha opinião. Lançaram aquele Ghosts que eu joguei com a casa de um amigo, achei horrível. Comprei Advanced Warfare, acho que esse era o nome, eu achei muito ruim. E o Black Ops 3 foi tão ruim que acho que eu comprei e vendi tipo uma semana depois. E eu coleciono o jogo e não sou de vender jogo. Foi uma ocasião bem especial porque o jogo foi horrível. Você ficou com rage do jogo. É, exatamente. O que que faz um Call of Duty ser bom ou ruim? Tipo, ser um multiplayer... Os mapas, eles são tão diferentes, é isso? O que que muda? As armas? Não sei. Então, os mapas fazem muita diferença, mas eu penso na questão de um pacote completo, né? Porque no Call of Duty, quando você mata, você ganha recompensas, que são killstreaks que você usa pra matar outras pessoas no mapa. Você invoca meio que umas coisas tecnológicas, usa equipamentos. Eu acho que a série COD ficou tão futurística que eu não senti a graça no negócio ser tão frenético a ponto de você escalar a parede dando tiro no ar, você mergulhar e lutar embaixo da água. O negócio ficou muito mais complexo e frenético. E eu não tava gostando muito dessa pegada futurística. Armas que você aponta pra parede e enxerga através da parede, sabe? E tava começando a ficar... Era genérico, antigamente. Só que parece que pra mim começou a ficar mais genérico ainda. Então, foi perdendo a graça. Basicamente, você não gosta das novidades. Tipo, você queria algo mais, assim... um pouco mais do mesmo. Tipo... nadar é ruim. Tipo, você acha que... você não acha que as pessoas iam enjoar da mesma coisa, assim, tipo, o combate terrestre, sem inovação? É isso que você tá falando, ou é uma dificuldade sua que você não consegue se adaptar a esse tipo de coisa? Não é nem questão de adaptar, é que fica tão frenético que eu me canso muito rápido jogando. Então, em 3 partidas eu já tô exausto, sabe? Porque você tem que ficar muito alerta. E eu não sei, eu não gostava da cara dos personagens, não gostava do tema do jogo, dos mapas eram muito ruins, não via ninguém falar bem. Eu prefiro uma coisa muito mais pé no chão. E realmente pode ser isso, eu prefiro essa experiência. Não é nem uma questão de adaptar, porque eu consigo me adaptar, só não gosto. Aí fica chato pra mim. Então, esse que anunciaram, que é engraçado falar o nome, que é Modern Warfare de novo, ele é como se fosse eles revisitando o primeiro Modern Warfare. Não o primeiro, né? A série Warfare que tinha acabado. Tá muito igual os primeiros lá, o 1 e o 2. Eu achei que eu ia odiar isso. Só que eu tava tanto tempo sem jogar aquela experiência que eu adorei. Então acredito que eu ter pulado vários e não ter jogado tanto esses modernos com um monte de coisa tá fazendo eu gostar mais desse. E a questão da nostalgia também. O jogo tá muito bem feito. O multiplayer tá muito parecido com o anterior, só que com melhorias no tipo respawn, né? Nos Call of Duty, geralmente o respawn é uma bosta. Você morreu, aparece e morre do nada. Eu acho que tá muito melhor nesse sentido. Eles tiraram coisas como loot boxes, eu não achei no jogo. E isso é uma moda que tá em tudo, não vi nesse. Até agora, pelo menos. Eles lançaram mapas que saiu de graça. Fiquei surpreso que geralmente você paga um Season Pass e você tem que pagar por tudo que sai no jogo. E o sistema de você construir armas? Então, Jeff, isso que eu achei legal. Eles conseguiram inovar numa coisa que eu gostei muito, que não deixa o jogo tão frenético. As armas são muito customizáveis. Você consegue mudar muita coisa. E se você adiciona uma coisa na arma, você dá mais peso nela e você não consegue mirar tão rápido, sabe? Então você monta armas do seu jeito pra contrabalancear coisas que te ajudam ou você não quer... Tipo, você fica muito bom numa coisa e muito ruim no outra. Eu tô gostando bastante da experiência. Eu nem toquei no campanha, mas o multiplayer tá me divertindo bastante. O multiplayer de Call of Duty eu não jogo muito. Na verdade, acho que online eu nunca joguei por medo de ficar entrando online e morrer de headshot. E... Quantas pessoas são simultâneas? O modo normal é 6 contra 6. Tem o outro que é 10 contra 10. E eles colocaram o novo que é Ground War, que é 32 contra 32, imitando Battlefield, num mapa bem grande. Entendi. Tanto é que você pode pegar tanques e helicópteros. E é, eles estão imitando bastante Battlefield nessa parte. E você joga em qual modo? Eu prefiro aquele 6 contra 6, de capturar pontos. Acho muito mais legal e estratégico, né? São 3 pontos no mapa e você, quanto mais controla, mais pontos vai ganhando. Eu prefiro que também você tenha mais controle de onde está o inimigo no mapa, então é uma experiência melhor. É, eu continuo achando que minha falta de noção em FPS, que eu sou bem ruim, eu olho e falo, o jogo, se não for single player, não rola. O que me afasta no multiplayer de FPS, na verdade, é o controle. Porque, tipo, eu sou um pouquinho diferente do Gilmão, não tem problema eu ficar morrendo direto, eu sou ruim. Tem que morrer. Só que eu nunca me sinto confortável jogando FPS no controle. Eu acho a experiência de mouse e teclado bem melhor. É, mas o Lucas jogou no computador, não jogou? Sim, eu tô jogando no computador. É o primeiro código que eu tô fazendo isso. Geralmente era controle. E é bem melhor. Eu achei que você tava no controle. Ah, então, eu até fiquei com medo porque eu jogava COD só em controle. E eu achei que eu ia apanhar pra caralho. E realmente tô apanhando pra caralho. Porque eu fiquei muito tempo jogando Overwatch. Já comentei em casts passados. E eu acredito que Overwatch é uma experiência mais facilitada de FPS. Tem muitos personagens ali que você não precisa nem mirar. Inimigos com um hitbox gigante, porque o personagem é uma montanha na sua frente. Então você tem muito mais facilidade em acertar um alvo naquele jogo. No COD, as mortes são quase instantâneas e o seu tempo de reação é muito importante. Então só o fato de você mirar tipo um segundo antes que o cara já era, está morto. Então eu tô sentindo muita dificuldade. E aí que eu vi, eu não sou tão bom no COD. Eu achava que eu ia mandar bem por causa que eu fiquei jogando muito tempo jogando Overwatch, mas não. Então eu fiquei meio surpreso e tive que ser bem paciente, porque vocês conhecem que eu sou uma pessoa meio estressada em jogo, eu gosto de muito de ganhar e odeio perder. E eu tive uma certa resistência no começo, mas aí eu coloquei na cabeça que não, eu preciso de paciência pra aprender o jogo, e agora eu tô melhorando e tá bem melhor. E quanto tempo vai durar essa empreitada no Call of Duty? Vai ficar jogando... Quanto tempo você dura, assim, tipo... Você pega um Call of Duty e fica jogando até quando? Ou é sempre? É recorrente? Como eu tinha muito mais tempo livre antigamente, eu ficava resetando o rank do jogo várias vezes. Então eu tinha centenas de horas. O negócio era mais febre. Hoje em dia eu tenho muito menos tempo e tenho outras coisas pra jogar na lista. Então provavelmente eu vou tentar chegar na casa, sei lá, de umas 100 horas... Eu quero jogar o suficiente pra habilitar as coisas do jogo e me divertir um pouco. Eu não tô com aquela mentalidade de que eu preciso sugar isso e ficar jogando infinitamente. É uma pessoa de boa, né? Só 100 horas, assim. Só 100 horas, né? Que já é coisa pra caramba, na minha opinião. E o próximo jogo na minha lista, que eu adorei muito mais do que eu esperava, é o Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Como eu adorei esse jogo. Ele é um plataforma 2D... Que o Jeff tá cansado de jogar já, eu sempre lembro disso. continuação do primeiro Yooka-Laylee, eles reformularam muitas coisas, né? O primeiro era uma revitalização da série do gênero plataforma 3D estilo Banjo-Kazooie. Um era Banjo, o outro virou Donkey Kong Country, né? Basicamente. Exatamente, exatamente. Por isso que muitas pessoas fazem referência a Tropical Freeze nesse jogo, e realmente parece em muitos aspectos com Tropical Freeze. Mas eu devo dizer que o jogo ficou muito bem feito, eles acertaram em muitas questões, as músicas são incríveis. E pra lembrar muita gente, não é só o David Wise e o Grant Kirkhope que fazem música pra esse jogo. Procure as músicas, os outros caras são fenomenais. Foi uma experiência muito, muito agradável. Eu terminei o jogo e fiquei querendo mais. Eles acertaram em cheio muitas coisas. É que eles copiaram muitas coisas que já tem em outras séries, né? Por exemplo, no Donkey Kong, ao invés de pegar aquelas letras Kong, você pega umas moedinhas. Às vezes a fase tem final secreto com outra pra habilitar uma fase secreta, né? Em vez de pegar banana, você pega umas peninhas nas fases. Basicamente, a parte 2D é muito parecido com Donkey Kong. Justamente que você tem o Yooka e a Laylee, né? Que é como se fosse o Donkey Kong e o Diddy Kong. Quando você pula com o Donkey Kong, se você tem o Diddy, ele te ajuda a flutuar um pouquinho. E com o Yooka e a Laylee é a mesma coisa, basicamente. Mas você troca entre os dois ou é sempre é só a ajuda que o Laylee vai dar pro Yooka? Não, nesse ponto é só ajuda mesmo. Você joga só com o Yooka, né? A Laylee é um suporte. É um suporte até essencial porque te ajuda a dar ground pound no chão. Se você não tem elas, você não consegue entrar num lugar secreto, por exemplo. E ao invés de barris, você tem sinos que você toca pra chamar ela de volta. Então se você gosta de Donkey Kong e tá procurando uma experiência parecida, bem similar, vai fundo nesse jogo. Você tá procurando uma skin, né? É, mas ele tem muitas coisas únicas que eu vou comentar. E tem fase de kart, de mina? Olha só, eu acho que não. Pior que não. Tem aquele personagem que é um carrinho de mina, só que não lembro de ter. Eu não sei se isso é um ponto negativo ou positivo. É um ponto negativo. Nossa, são muito boas as fases de mina. Eu também acho. Eu achei negativo. Eu ia elogiar porque ele copiou tudo de bom. Não tem problema copiar coisa quando é boa. Mas esqueceu do principal. Pô, eu não, é que assim, eu fico mais remetendo ao primeiro Donkey Kong Country. E eu não gosto daquelas fases de mina que você tem que ter poderes paranormais pra saber o que vai vir. É, ali é meio fraquinho. Acho que no segundo que vem lá do parque, lá com a caveira te seguindo, ou o do Tropical Freeze e o primeiro do Wii, nossa, são maravilhosas. É scriptado o negócio, mas é maravilhoso. E uma coisa que eu te perguntar, quando eu tô jogando Tropical Freeze, uma coisa que eu não gosto é que a fase vai virando e tipo... muda o clima, muda um monte de coisa, fica uma coisa meio maluca. Eu prefiro mais as, sei lá, as fases Mario aqui. Ah, é o tema, sei lá, só de deserto. Aí continua até o final da fase. Esse aí é o quê? É só na floresta? Ou a floresta vira cemitério, depois vira... não sei. Ou outra coisa. Então, eu vou te explicar como é que é, porque é uma das coisas que eu mais amei nesse jogo e foi muito criativo. Basicamente é assim. Tem toda a parte 2D dentro das fases. Só que o mundo do jogo, o Overworld, ele é uma visão aérea. Imagina como se você estivesse jogando o próprio Link's Awakening. Só que você pode dar os pulinhos com a pena lá. Imagina a visão aérea. As fases são livros que você entra. Toda fase geralmente tem um tema, que nem você falou. É do começo ao fim aquele tema. Não é que nem o Donkey Kong que muda muito. Porém, a forma que você interage com a tela no mundo fora do livro... muda ela por si só inteira. Por exemplo, imagina que você está numa fase de água, você completa ela, beleza. Você sai da fase, pega uma fruta de gelo e atira no livro. Você congela a fase e vira uma fase de gelo. Então você refaz aquela tela, só que com outro tema do começo ao fim. Eu achei que isso ia ser ruim, porque eu pensei, putz, eu vou ter que revisitar a mesma tela com algumas mudanças, que chato. Só que a tela fica tão diferente... que parece que vira literalmente outra fase. E aí você passa em pedaços dela que você lembra, nossa, era assim essa fase, ficou desse jeito. Só que não ao nível de te cansar e fazer você ficar exausto no sentido de, nossa, de novo eu tenho que completar. Isso aí eu achei legal, achei divertido. É, diferente e divertido. Manda a Nintendo copiar aí no próximo Donkey Kong. Escreve aí a cartinha. Mas são, por exemplo, deixa eu citar outra coisa, né? Que eu citei uma coisa muito simples. Tem uma fase, por exemplo, que é o livro de tá pra cima, você vira de ponta cabeça. Só o fato de você virar o livro de ponta cabeça, a tela fica de ponta cabeça. Então é incrível, eles fizeram uma coisa fenomenal, na minha opinião. Vai dar uma Castlevanizada aí. Aí é o exemplo do Jomon de ideia ruim que copia, velho. Aí tô... Ah, e mais um ponto antes de eu fechar a discussão sobre esse jogo, que tá no próprio nome do jogo, que é o Impossible Lair. Essa fase tá disponível desde o começo do jogo, só que ela é uma fase absurdamente difícil. Imagina aquelas fases extras do Donkey Kong e do Tropical Freeze, que eram difíceis pra caramba no templo. Imagina uma fase bem comprida naquela versão, pior ainda. E aí você fica pensando, putz, vai ser impossível terminar esse jogo. Só que cada fase que você termina nele, você ganha um hit a mais pra tomar na fase. Que é a fase impossível, né? O Impossible Lair. Então, quanto mais você avança no jogo e completa fases, mais seguro você fica pra fazer aquela fase difícil pra cacete. Que é a última fase. Isso, que é a última e a primeira. É engraçado falar isso. E já tem cara na internet, obviamente, que já zerou o jogo saindo nada. Sim, e tem uma recompensa no jogo que é fazer isso. Essa eu não vou conseguir. Porque, se eu não me engano, eu tinha 40 hits pra tomar, eu tomei todos, na verdade. Não tem o modo Funk Kong, não? Não, não tem. A galera tá reclamando. Ah, mas você pode usar uns itens pra ajudar. Tem uns tônicos no jogo lá. Então precisa, velho. Pode mandar copiar agora. Agora tem que copiar de novo. Porque eu vi muita gente reclamando que não tava conseguindo terminar o jogo. Porque essa fase é bem difícil mesmo. E esses são os dois jogos que eu queria focar. Eu achei que eles foram bem nostálgicos pra mim. O Yooka-Laylee, por copiar muito do Kekong e a música, que me remete muito aos antigos. E o Call of Duty, que eu tive essa sequência de jogos na minha vida, de CODs, né? É um Lucas do passado. O Lucas do passado, mas é o Lucas ruim, né? Porque jogou mal o Call of Duty e não tá conseguindo passar a fase. Não, eu terminei o jogo. O COD tô apanhando. É o que a gente vê, o que a gente vê. Traz o Lucas verdadeiro aí, aquele mais jovem, com mais tempo livre. É, se eu parar de trabalhar, eu consigo. Só que eu vou ter que morar embaixo da ponte, né? Como aqui a gente tá proibido, né, de falar sobre jogos da Nintendo, né, não sobrou muita coisa, né? Depende do jogo da Nintendo, Jeff. Qual é o jogo da Nintendo atual? Qualquer um. Eu zero tudo, eu jogo um não zero e fica, não, esse não pode, esse não pode, esse também não. Enfim, eu vou falar sobre alguns jogos assim que eu joguei só um pouquinho. O primeiro, eu queria falar de Bad North, que é um jogo que eu já falei no Nintendo 3, eu acho. E ele teve uma atualização faz tempo. E a atualização adicionou reiniciar os níveis. É o Valhalla Edition, né, agora? É. Bom, pra quem não sabe, Bad North é um jogo de estratégia que tem morte permanente. É um roguelike, são ilhas randômicas. Que você, sei lá, você tem infantaria, arqueiro e lanceiro. Você tem que defender contra a invasão dos vikings, que vem por tudo quanto é lugar, nos barquinhos dele, pra destruir a ilha. Ou seja, é uma experiência muito, assim, lembra muito o Fire Emblem, porque você, como a morte é permanente, você fica com o cu na mão de perder o personagem, né? Mas os personagens, eles são... eles têm nome essas coisas, ou eles são personagens, sabe, tipo, eu perco um número, basicamente? Não, eles têm nome, e se você perder, eles morrem pra sempre. Tipo. Ah, tá. É bem Fire Emblem mesmo. E a primeira vez... eu queria falar como essa atualização mudou a minha experiência. A primeira vez que eu joguei, eu fiz aquela... eu fiz a estratégia fácil, né? Do tipo, eu concentrei todas as experiências... Aliás, aqui não tem experiência, mas tem pontos que você garante... classe superior ou skill, né? Primeira vez que eu joguei, assim, são no máximo 4 personagens que você pode ter em cada fase. Então eu peguei os 4 e falei, vou fortalecer esses 4 e vou até o final. Só que como não tinha restart, toda vez que eu jogava uma fase, eu ficava, putz, eu vou morrer, e se eu perder um desses 4, a próxima fase eu só vou ter que enfrentar com 3, né? Porque... a penalidade. E deixava o jogo assim muito tenso, mas tenso no sentido ruim, porque como o jogo ele é randômico, às vezes eu perdia um personagem e tinha que reiniciar o jogo, sendo que aquilo ali foi meio que tipo, foi meio desequilibrado, sabe? A fase. Então, com o restart disponível, eu fiquei... a experiência do jogo foi muito mais tranquila. Eu poderia arriscar na fase e falar assim, não, essa aqui eu consigo passar com 2 personagens. ou essa eu só preciso de 3. E eu comecei a pegar mais personagens e upar mais classes, e foi uma experiência muito mais tranquila que esse jogo precisava. Que antes eu não conseguia recomendar esse jogo, porque além dele ser tenso, ele não te. Ele faz você jogar só na defensiva. Tipo, eu tô jogando pra ganhar, pra terminar até a última ilha. Mas agora com o restart disponível, você consegue superar o azar que você tem, de às vezes você tem uma ilha que tem muito counter pros seus soldadinhos, sabe? Tipo, às vezes você tem um lanceiro e na ilha tem muito arqueiro. Aí você fica meio, puta, fodeu. Então deixa eu ver se eu entendi. Você consegue arriscar mais, então. Porque antes você tinha um medo de arriscar e não ter recompensa, porque tem esse evento aleatório e ia começar tudo do começo. Agora você arrisca e se der errado, você volta àquela fase. Só que você se sente mais feliz jogando porque você faz mais coisas divertidas se arriscando, em vez de ficar parado esperando todo mundo vir pra cima. É, você consegue upar mais, né? Você consegue rejogar a fase tentando fazer, sei lá, por exemplo, você consegue 5 personagens, aí os personagens eles ficam cansados no final do turno. Você pode, sei lá, vou tentar passar essa fase só com 2 personagens, entendeu? Ah, tá. É, aí a próxima eu tento com 3, aí eu consigo explorar mais ilhas. Enquanto mais ilhas eu exploro, eu consigo mais pontos pra upar minhas habilidades. E como ele é rogue, não tem final, provavelmente. É, tem. Não, tem um final. Tem um final, sei lá. É tipo um mapinha que você vai enfrentando todas as ilhas, aí tem uma ilha final. Aí, ou seja, na primeira vez que eu joguei, eu só joguei pra terminar o jogo. Agora eu tô jogando, eu tô conseguindo explorar. E eu tô conseguindo entender mais o jogo, porque ele era muito punitivo, assim, no tipo. O dado roda e se você perder, já era, você tem que reiniciar. Aí era meio que um pé no saco. Assim, é frustrante, né? É, porque se o jogo não fosse roguelike, eu ia falar, tudo bem. A mesma fase vai ser assim, eu perdi, mas eu aprendi e vou superar na próxima, entendeu? Agora, como as coisas mudam, aí você fica... É, você tô jogando aqui um dado... E esse dado, se tirar, sei lá, 2, é muito punitivo e eu vou ter que voltar do zero. Não, eu acho que essa é a experiência roguelike, assim. Pelo menos, quando eu penso em roguelike, você tem que aprender a jogar o jogo e não aprender a decorar a fase, né? Isso, mas é que diferente dos outros roguelike que você volta e é muito rápido, esse aí é um pouco mais lento, entendeu? Sim. É. E tem coisas que você realmente não consegue combater, dependendo da sorte? Não, tudo você consegue counterar dependendo da sorte. É que, às vezes, os inimigos que vêm de uma vez só, que você vê que seu exército com as skills que tem não vai dar conta, entendeu? Ah, tá. Porque, às vezes, o problema não é que veio, sei lá, três arqueiros, é que veio os 3 ao mesmo tempo. Então, você não ia conseguir defender 3 lados da ilha ao mesmo tempo, entendeu? Aham, né, porque quando eu penso em experiência roguelike, por exemplo, Enter the Gungeon, aquele jogo, você tem a sorte de encontrar armas boas, né, que você vai descer nos andares, só que se você for muito bom, você consegue dar um jeito em tudo, você pode pegar a pistola na mão e terminar ali. Só que nesse aí, provavelmente não, né, porque você tem os níveis e, como você falou, pode vir 3 de uma vez e não tem o que fazer. É que às vezes você precisa de uma habilidade que não tá habilitada porque você não tem, falta ponto pra você upar, entendeu? Aham. Bom, é isso, o jogo tá melhor. E essa atualização aí, porque antigamente tinha que fazer o reset tosco, né? Que sai do jogo e entra de novo, né? Tinha que fazer isso. Mas agora tá no próprio menu, você pode jogar com o restart disponível ou pode jogar a experiência clássica aí. Ficou um jogo bem melhor. Agora um jogo aqui que eu joguei só pra cutucar o Jomon. Vou falar bem rapidinho. Slay the Spire Overrated. Ah, não. Louco. Jomon já falou muito sobre o jogo, eu acabei não gostando. Eu acho que tudo que o Jomon falou, eu consegui enxergar nesse jogo. Só que acho que eu prefiro uma história do que é subir aquela árvore. No sentido de... eu tava jogando com os decks assim, aí você tem que fazer o deck funcionar, né? Sim. Eu preferia... Eu vou citar um exemplo, quando eu joguei Little Town Hero, eu preferia ter um deck e eu jogar o deck de maneira diferente conforme o inimigo eu enfrento, entendeu? Aquele, Slay the Spire é basicamente você aperfeiçoar a sua estratégia, né? Sim. E a sua estratégia pode dar errado porque você depende da RNG, né? É, então. Little Town Hero, quando eu joguei, eu falei assim, ó, eu tenho esse deck e eu vou rodar de maneira diferente de acordo com o inimigo que tá disponível, entendeu? Eu acho a experiência melhor. Mas é só pra cutucar o Jomon. O jogo é muito bom, assim, eu não consigo colocar defeito assim. Você começa a jogar e você fala, puta, eu passei 2 horas jogando isso aí. Só que eu não sei, eu não gostei. Tipo isso, eu acho que ele é um pouco genérico, como deve ser, né? Eu acredito que o estúdio que fez não tinha tanto dinheiro, assim, pra caprichar no visual, colocar uma história. Mas ele funciona rápido, muito rápido. Você começa jogando e você vai aprendendo. Não precisa de tutorial naquele jogo, é só saber ler. Uma coisa que eu tava preocupado, que achei que não ia conseguir. Esse jogo é muito fácil. Talvez, acho que, pra mim, no videogame é meio cansativo, sabia? Acho que eu não sei. Você preferiria onde? No celular? É, eu preferia no celular. Acho que no videogame eu sinto que, assim, tá tudo bem. Eu podia jogar outras coisas. Podia estar fazendo coisa. E aquele negócio de, aquela sensação de, eu tô fazendo aqui esse deck, eu não sei se tá certo, não sei se tá errado. Aí você vai no caminho e fala assim, puta, não deu, sabe? Eu cheguei a essa conclusão, mas eu gostei muito do jogo. Gostei bastante. Então ficou feliz, pelo menos. Eu joguei pouquinho isso aí, eu gostei, só que eu não curtia muito a arte do jogo, sei lá, achava esquisito. É isso que talvez me afastou um pouco. Eu achava meio feio no geral. Depende de quando você jogou, talvez seja porque era beta na época? Faz tempo, nossa. Então, acho que o jogo ele lançou oficialmente esse ano. Ah, então tá explicado. Antes tava em alfa, beta, essas coisas. Não foi esse ano que eu joguei, não. O próximo jogo da lista é Munchkin Quaked Quest. Todo mundo aqui jogou Munchkin? Sim, sim. Jogo? Alguém sabe explicar melhor que eu como é que funciona? Lucas quer tentar? Não, vai na fé, Jamon, eu não vou conseguir, não, sério. Não. Então, ó, Jeff, você que tinha o seu jogo, você que fala. Munchkin é um jogo de carta, carta real, né? Sim, sim. Que você joga com os amiguinhos, você é um personagem, você pode ter uma classe, pode ter uma raça, e você entra nas dungeons, ganha quem upar mais nível, é isso? Chega no 10. Quem subir pro nível 10 primeiro. Isso. No videogame, virou a mesma coisa, você tem até 4 pessoas pra jogar, você tem aquela visão de aquele top-down 3D que nem Link's Awakening, já que esse é o jogo que a gente sempre cita. E você tem que fazer determinada fase, é como se fosse um minigame, por exemplo. Mate mais inimigos. Aí você vai lá, os seus 4 amiguinhos, barra inimigos, né? Que você tá competindo um com o outro. E você tem que derrotar os inimigos do Munchkin. Eu gostei, só que o problema é que eu não tenho mais controles e eu tava sem amigos pra jogar, né? Então acho que é uma experiência meio furada, né? Mas talvez eu compre... Funciona como jogo de carta no console também? Oi? E funciona como jogo de carta no console? Tipo, você tem as suas cartas na mão? Porque o Munchkin... no jogo real, né? Você tem as cartas feitiças, essas coisas que. O ideal não, né? Não é pra ninguém saber o que você tá segurando, porque é pra ser o seu elemento de surpresa, já que você tá competindo contra o resto da mesa. Ele consegue replicar isso? As cartas, elas são puxadas no início, com algumas variáveis. Aí você tem a regra do minigame. Aí outras coisas como classe, raça, assim, essas coisas, os inimigos meio que dropam. Ou você tem que pegar alguma coisa, entendeu? Então é mais aquela bagunça de, sei lá, eu quero pegar você mata um inimigo, aí dropa no chão, né? Aí todo mundo sai correndo pra pegar a arma ou as coisas do tipo. É uma coisa mais... É um modo mais bagunça, entendeu? Mas é mais videogame do que... É mais Mario Party videogame, né? Isso, é muito mais Mario Party videogame competitivo, né? Porque você você tem que prestar atenção em tentar fazer o objetivo da fase. Às vezes é pegar, sei lá, os 4 patinhos que estão na fase. Quem pegar mais pato ganha o ponto pra subir de nível, né? Eu ia perguntar justamente, porque era Quaked Quest, mas você já respondeu. Mas é, eu acho legal eles tentarem fazer um adicional quando passa pro videogame, né, do que replicar o jogo, porque é um jogo muito mais divertido de jogar real com carta na mão, na mesa. O jogo tem que ter esse diferencial do que ser apenas digital, que nem você jogar Monopoly no videogame. Você fica meio, ah, putz, Monopoly no videogame, cara, é muito melhor você ter sua pecinha, movimentar com a mão. Então, se esse jogo fez essa parte diferente, ficou melhor. É, ele pega a estrutura de Magic e vai jogando lá, mas é mais um jogo de um party game 3D que você tem que ficar empurrando os inimigos e tentar fazer o objetivo ao mesmo tempo. Com a temática do Magic. É, eu gostei bastante. Acho que. É, só que é de 4 pessoas divertido, se, sei lá, 2 ou menos, esquece. Colocar bot não fica engraçado esse jogo. É uma porcaria. Mas como party game, eu recomendo. E o último jogo da lista é aquele jogo de qualidade duvidosa que eu sempre escolho. Tá disponível no Game Pass. É Supermarket Shrek. Ah, não, Jeff. Você vai Shrek é o do filme? Não, é Shrek. Ah, tá. Ah, eu já achei que ia ser um jogo que ia esperar aquele da Pipa que você comentou uma vez. Tô esperando ainda. Não, acho que o da Pipa é melhor. Mas esse é um jogo de carrinho de supermercado. Você é um ser humano e um bode no carrinho. E os dois, eles ficam gritando. Se os dois gritam ao mesmo tempo, o carrinho vai pra frente. Se só um grita, é o lado que ele tá, o carrinho vira ou não. É basicamente isso. É um jogo que é melhor jogado no Xbox, porque o Switch, como é que fala? O LR não tem pressão. Eu esqueci. É, por pressão, né? Que nem jogo de corrida, que você consegue acelerar pouco. No Switch é só você aperta o botão e vai acelerar full. É que nem o GameCube, né, que tinha... Isso. É um jogo bem engraçado, acho bem divertido. Basicamente, você tem que ir, cada fase tem que... ou você tem que chegar lá no trajeto o mais rápido possível, ou você tem que pegar as coisas no supermercado ou em outra coisa qualquer, e é bem divertidinho. Achei bem legal. Depois eu vou procurar no Switch pra ver se eu compro ele. E o cooperativo é aquela coisa, né? Continua só uma pessoa, só que cada um controla um pedal, né? Um acelerador. Um é humano, outro é cabrita lá? É, basicamente isso. Aí vira um... Se eu fosse definir esse jogo, é meio que um autorama de 2 botões, né? E no supermercado. Com a temática do supermercado, com um bode e um humano no mesmo carrinho gritando e enchendo o saco. Com qualidade duvidosa, né? Não, como jogo, ele é melhor que o da Pipa. O da Pipa é mais legal de trazer. O conceito da Pipa é melhor. E uma reclamação aqui. Eu procurei bastante jogo barato no eShop, tem um monte, só que nem eu comprei alguns e nenhum vale a pena citar. Então vou ficar com o Game Pass aqui, que é um bom jogo. Esse jogo eu compro. Você fala os baratos daquele de um centavo, de nem um dólar que tá? É, pode ser até 2, não, até 5, vai. Você tá abrangente também. Tá subindo nível. Não é, também não precisa ser tão mão de vaca. Mas aqueles de centavos lá, também, eu tentei alguns, mas falei, não deu não. É só pra poluir mais a minha tela do Switch, que eu fico reclamando e o idiota fica comprando esses jogos públicos. São aqueles jogos ruins não memoráveis. No meu mês de novembro, eu joguei um pouco mais, mas só que eu vou trazer só 2 jogos aqui. O primeiro foi pra comemorar o Terry no Smash Bros. Eu joguei o Fatal Fury King of Fighters, que é o Fatal Fury 1. Eu joguei a versão de arcade, né, Neo Geo. E eu joguei com o Terry até terminar o modo arcade, assim, basicamente. O jogo, eu nem sei se ele tem modo verso, pra você ter ideia. E é um joguinho legal, assim, você tem bastante espírito ali, ele é bem rudimentar, assim, você tem uns bosses que é basicamente é um arcade, né, então você começa lutando contra 4 personagens e aí depois começam os bosses a aparecer E eles não fazem nenhuma questão de mostrar que o jogo é equilibrado, né? Você tem três personagens que você pode selecionar, que aí você vai seguir essa sequência de lutas. E aí tem um velhinho que fica fortão e te quebra de qualquer forma, assim, você espera o bicho levantar, o bicho já vem e te arrebenta. É aquela experiência de arcade que o bagulho era pra ser injusto mesmo. E eu achei o jogo com bastante alma, assim, eu gostei. Eu vou dar um highlight pra música da primeira fase que eu joguei, que é uma música de capoeira que tá no Smash também. Música sensacional. E o jogo em si, assim, ele é bem rapidinho, assim, frustrante, mas ele é rapidinho. E valeu a pena pra ver o primeiro jogo do Terry. Você sentiu muita dificuldade em jogar, fazer os comandos? É tipo meia lua, soco, sabe? Ou era meio Tem diferente? esses meia-lua. E ele é muito mais rigoroso no input, né? Você tem que dar meia lua, dar o golpe e tem que ser daquele jeito certinho para funcionar. Se você demora um pouco, aí ele já dá o soco normal. Mas só que, assim, para compensar, quando você consegue fazer os golpes, os meia lua com relativa facilidade, assim, você já acostumou, eles arrancam muito do oponente. Quantas fichas você ia gastar se fosse um arcade de verdade pra terminar? Nossa, eu acho que dava umas 60. Considerando a primeira vez que eu parei no meio, que eu falei, ah, depois eu continuo. E a última, eu acho que daria umas 100 fichas. Nossa, velho. Você perdeu 100 vezes? Mano, eu tomei muito. Aquele velhinho, velho, aquele velhinho, ele ficava. Ele era tipo Master Kami, que ele ficava forte. Nossa, mas eu demorei muito pra conseguir pegar o esquema dele. Ele vai aparecer como Cameo lá no Smash na fase e vai ficar traumatizado, né? Não é impossível. E é pra você ver como eu sou ruim em jogo de luta, né? Eu não acho que você é ruim, João. Eu acho que você aprende as coisas. Ah, não, é, com toda certeza, mas. Gente ruim não termina jogo de luta. É tipo eu. Não, você já terminou o modo clássico de Smash? Smash é party game, né? É, sim. Sakurai mesmo comenta sobre essas coisas, né? Jogo de luta lá, Street Fighter não. Acho que o único jogo de luta que eu terminei, acho que é Fighter's Dash, né? Na dificuldade boa, assim, sem ficar dropando pra Easy. Nossa, é verdade, nesse jogo ele tem uma opção lá de quando você termina. Se não me falha, se tem também, eu não lembro se é só no Fatal Fury 2, mas quando você termina, você pode voltar, você coloca uma ficha e fala, ah, quero voltar numa dificuldade mais fácil. Eu quis manter minha dignidade e eu só voltava na mesma dificuldade, sem nenhum bônus a mais. Eu sou digno ou sou trouxa? É um dos dois. E o outro jogo que eu joguei foi o que eu espero que o Jeff lembre ainda do jogo, pra poder comentar um pouco, e eu não vou comentar sobre spoilers. Foi o Astral Chain. Eu comprei o jogo no lançamento, eu tava esperando o um momento que eu olhasse e falasse: é, agora é a hora do Astral Chain. Que na hora, no, quando eu fui jogar no lançamento, eu não tava sentindo muito o jogo. Eu esperei, aí quando eu tava esperando Pokémon, deu essa vontade e fui jogar Astral Chain. E, mano, meu Deus, que jogo! Eu gostei muito, assim, do jogo. O seu personagem, ele é muito mais pé no chão em questão, se assim, ele não sai pulando, fazendo um milhão de combo igual a Bayonetta. Ele precisa dos Legions, né, que são os monstrinhos que ele tem. E quando o negócio funciona e você se puxa o bicho, pega a corrente, joga em volta dos bichos, solta o skill do Legion, faz os combos, muda a arma no meio do combo. Mano, quando o negócio funciona, ele funciona muito bem. E quando você cai da plataforma? Quando você cai na plataforma, você fica puto e tem que ficar assistindo a animação dela se puxando de volta. É um dos motivos que eu detestei o jogo. Falei, não, vou bater aqui no bicho, bater no bicho, opa, caí. Esse negócio é muito estreito. Então, mas aí justamente nesses você começa a se sentir obrigado a usar o Legion de arco e a pistola, por exemplo. Ou senão você tem que ficar se aproveitando assim, ah, vou terminar o combo dele. Aí você joga o Legion e faz o Legion se pu te puxar. E eu achei isso muito legal, essa combinação de você nerfa um personagem, divide o poder em dois, e o boss final do jogo, ele chega e, assim, eu joguei o jogo inteiro, até no final eu tava pegando até bastante Rank S+, que é a dica é mudem de legiões e fique mudando de arma no meio dos combos para você usar tudo, e aí você ganha uns bônus legais, e não apanhe que nem um retardado. Mas no boss final eu tive que usar continue, uns itens que aumentam a quantidade de continue, porque o bagulho foi sacana, assim. É um boss final, ele tem uns golpes One Hit KO ali no meio que era complicado. Nossa. Você ficou catando lixo também? Que é a parte que é muito importante. Eu subia em cima do cachorrinho e ficava andando em cima do lixo. Nossa. Mas qual lixo? O lixo vermelho ou o lixo tipo latinha? É o lixo vermelho. É, o lixo vermelho era com cachorro e eu gostava de pegar latinha também. E os gatinhos, pegaram todos? Não. Eu não fiz o pós-game do jogo, eu terminei só o jogo normal e falando que o pós-game é... Assim, eu gostei do jogo normal e falando que o pós-game é a melhor parte, então... É porque eu tô com esse jogo aqui, emprestado, né, da minha namorada, e eu tô tentado a jogar também. Só que tem outras coisas na fila, eu não sei se esse era tão bom a ponto de passar a vontade do Luiz Mansion, é, sabe? Ele, assim, de mecânicas, ele eu considero ele, tipo, pega tudo que a Platinum fez... E ele colocou nesse, assim, tem um equipamento, não lembro se é um equipamento ou se é uma skill, que aí você ganha aquela habilidade do Metal Gear Rising de ficar dando parry. Nossa. A esquiva tem um efeitozinho, se você esquiva e solta um golpe, aí você invoca o Legion já no especial. É, ele tem bastante, ele gosta bastante das mecânicas que a Platinum usa, né? Aham. Uhum. E ele implementa essas coisas do Legion, que aí... No início você fica lá se contorcendo, tem que apertar um botão, mover o outro analógico, e aí você fica parado igual um banana, tomando porrada enquanto você tá mexendo no outro, porque você não... Aí quando você pega o costume, aí os dois começam a se mexer bem, e você olha e fala, mano, aprendi. Então ele me parece ser estilo em questão de tutorial, o Xenoblade 2, que a cada 10 passos tinha um tutorial ensinando alguma coisa, ou não? Ele é menos. O último tutorial é igual ao Xenoblade 2, né? Porque você, no final do jogo se libera mais uma coisa. Ah, tá. Que dia de passagem tem a melhor trilha sonora do jogo nessa parte. Eu olho e falo, meu Deus, essa... ainda mais quando você joga com a personagem feminina. Que é a música cantada por uma mulher, né? Se você tá jogando com um homem, a música vai ser cantada por um homem. E aí essa parte é... Lembra o Xenoblade 2? Mas tirando isso... A maior parte do tempo é você aprendendo sozinho. Aí você olha e fala, eu quero subir esse ranking, né? Que é igual todo jogo da Platinum e Virtual Joy também, que tem o SC, né? Quando você termina cada luta, uhum, cada encontro. Aí, se você quer melhorar aquilo, você vai aprendendo o jogo. Né? Você olha e fala, deixa eu tentar fazer alguma outra coisa diferente pra melhorar esse ranking. Senão, você pode ficar apanhando até o final do jogo. E a parte da investigação? Você fazia tudo, João? Várias investigações eu fui sem ter resposta ali. Aí eu errava tudo, aí vamos pra frente. Não, eu fazia tudo que eu via, eu fazia. Eu não lembro de ter nenhuma, acho que eu não tinha resposta. Normalmente eu tinha resposta em excesso até, e errava por causa disso. Porque eles fazem umas perguntas muito tipo... o que é tal coisa? Eles querem a resposta X. E aí o meu pensamento já tava na frente, tipo Frank's Right. Que o pensamento tá na frente, você dá a Y. É o tipo, complete a frase, Lucas. Você tem que ser o detetive, você tem que desenhar a linha de raciocínio, aí você fica, complete a frase. Fulano fez isso por quê? É por aí mesmo. É que você falou que não é pra ter spoiler, mas o que eu detestei nesse jogo foi a história. Eu entendo e eu lembro de uma discussão que eu tive com você, mas eu acho que aí o problema, você queria... Eu não posso falar essas coisas. Cuidado aí que eu tô aqui, né? Eu vou jogar ainda. Sim, sabe, sim. Eu tô dando o bloco aqui. Mas a questão, tipo, a história, a do Jeff, o jeito que ele achou que a história ia seguir foi completamente outro. Ele pensava que ia ser uma coisa profunda e foi um jeito completamente genérico. E eu concordo, a história é bem qualquer coisa, assim. Mas eu achei que ela pelo menos serviu de pano de fundo pro final ser aquelas coisas ridículas que acontecem no final de jogo da Platinum. Então eu achei ela, assim, ela não me levou, mas eu queria jogar mais. Eu quando eu tava fora, longe do jogo, eu tava pensando, nossa, mano, se eu do nada olhando e pensando, se pegar o analógico aqui e dar um girinho vai ser mó legal. Aí, nossa, cara, sério? É esse nível assim o combate? Eu gostei muito. Eu achei, e ainda mais você pega e muda a cor do seu Legion pra... Eu deixava lá eles meio cor de Eva, cor do Eva 01 do Evangelho, alguns, e alguns de verde. E aí meio que você personaliza os seus Legions. Eu não dava... Tem um negócio lá de dar banho nos bichos que eu ignorava. Limpar o bichinho, eu ignorei isso aí. Mas eu achei, tipo, o gameplay pegou e o jogo ele tem, assim, pro bem e pro ruim. Ele tem excessos. Ele tem uns minigames, assim, até a parte de investigação, algumas partes de investigação. Tem muita coisa que você olha e fala, cara, isso aqui tá só destruindo o ritmo do jogo. mas é mais coisa pra você passar mais tempo com ele. E principalmente um capítulo específico tem uns minigames de tipo, encaixa, faz o ônibus tem que passar por essa linha aqui. Aí você tem que pegar os outros carros e ficar mexendo a posição dos carros. Eu não lembro o jogo que faz isso, mas aí você pega a posição dos carros e tem que ficar empurrando pra abrir o espaço pro ônibus. Mas é mais ou menos um puzzle de navegador que funciona. E ele tem isso no meio do jogo, assim, porque quis colocar, assim, os caras olharam e falaram, vai ser legal fazer isso. E não tem nada a ver com o resto do jogo. Você tá andando e tem um puzzle de Zelda do nada. É por aí, é um capítulo específico que eles chegam e falam, você não tem nada pra fazer, vamos pegar 1 milhão de puzzle. Tem uns puzzles que, não é puzzle, né, um minigame de você ter que levar sorvete. Aí você balança sorvete, o Rainbow. Eu te juro, velho, entre aspas, spoiler da sidequest, criança tá chorando porque ela não tem um sorvete, você é um policial bonzinho, vai comprar um sorvete pra criança. Aí você tem que andar e aí você tem que ficar equilibrando o sorvete. E aí o que que ele faz? Ele pega o sensor do Pro Controller, do Joy-Con, aí você tem que ficar indo pro lado esquerdo e pra direita pra equilibrar o sorvete. Ok. Tem essas coisas no meio do jogo. Agora que você me deu contexto do puzzle, fica esquisito, mas tudo bem. Mas eu achei o jogo... E o jogo é muito bonito. O jogo é muito bonito. Pro Switch, eu me impressionei. Eu falei, caramba, mano. É impressionante que no início desse ano a gente não tinha noção nenhuma sobre esse jogo. E ele lançou. E lançou numa qualidade que ele fala, tá... Realmente tá boa. Diferente de Link's Awakening. É, mas também... Não vamos comparar, né? O estúdio da Platinum que eles conseguem com a Griso, né? Mas quanto tempo você demorou pra terminar tudo isso? Tudo no Rank S. Não foi, eu não peguei tudo no Rank S. Eu fiz o que dava no Rank S. Tudo no Rank S ia demorar mais. Eu zerei o jogo fazendo todas as sidequests que eu vi e acho que eu demorei umas 17, 20 horas. Foi por aí. Ah, um tempo razoável. Acho que é o suficiente pra não cansar. Acho que apanhando e me matando várias vezes, caindo do penhasco, vendo várias cutscenes, eu acho que foi 12 horas, acho. Você pulou bastante sidequest, né? É, e um pouco perdido também. E também não. Eu não fiz que. Pra deixar bem claro, eu não fiz questão nenhuma de aprender o combate. Eu só queria ver a história e a história foi uma merda. E eu passei o jogo, nossa, que jogo bonito. Nossa, que história bosta. Nossa, por que que eu tô terminando esse jogo? Ah, porque eu comprei, então vambora. Eu fiz o meu desafio idiota de tentar terminar todos os jogos do Switch nesse semestre infernal. Aí eu falei, isso aqui eu matei. Acabou. Mas realmente, a história tinha potencial, velho. Você podia ir pra qualquer lado, não ia ficar tão ruim quanto ficou. Sim, então, ela tem potencial, só que ela serviu mais de desculpa pra você jogar. Basicamente era isso. Era pra você aproveitar o gameplay, ela servia de desculpa, uma história ridícula e é uma história que a gente já viu em Fire Emblem também. Umas partes de história que você fala, oh, caramba, esse ano é esse ano, hein? Mas... O Lucas gosta de jogo da Platinum, ele vai gostar. Eu acho que ele tá num ponto positivo. O Jeff, ele não gostou do Bayonetta 2, por exemplo. Você tinha gostado do Bayonetta 2? Não. Não. E o ponto fraco é que não tem nada de Star Fox Zero nesse jogo. Talvez. Não tem mesmo nenhuma parte de navinha. Não sei, você considera a moto Star Fox Zero? Talvez, mas eu queria o Uncle Grip aí a gente ia ficar. Nossa. Aí você tá sacaneando. Mas é isso, então ficou recomendar pro Lucas e pra quem gostar de um jogo de ação e não se cansar disso, é um jogo que poderia ter sido falado bem mais esse ano, mas ele vai ser desmerecido, principalmente por causa do Devil May Cry 5 lançando pra outras plataformas, vão falar bem menos desse jogo. Falaram já bem menos desse jogo. Que é exclusivo também, não, né? Também. Esse jogo é pra quem reclama de Link's Awakening. Vai lá e joga Astral Chain. Pelo menos você não vai reclamar do visual. Você pode reclamar de outras coisas, mas não do visual. E agora estamos na sessão de interação com o ouvinte, que tem o mesmo nome da contraparte do Nintendo 3. E eu vou deixar para o Lucas fazer as honras, por favor. Bom, o primeiro comentário é do Gabriel Miller. Ele mandou um boa tarde pra gente e um parabéns pelo nosso programa. E normalmente, ele espera o checkpoint pra anotar os jogos interessantes que a gente comenta aqui. E até ele conseguiu deixar uma lista enorme, né? Só que ele viu que não tem tempo e dinheiro pra jogar e... Por causa do checkpoint, ele também desistiu de Hollow Knight. O que é uma pena. Nossa, então a gente elogia tanto que eu acho estranho. O cara ouve a gente falar tanto que olha e fala, não vai ser esse aqui. Será que é o final lá que... O final Boss Rush, que ele não... Deu uma tristeza pra ele? Pode ser, ou pode ser que ele não seja fã de Metroidvania, e pelo fato de a gente escrever que é um Metroidvania puro e mais difícil, acho que ele não... talvez não tenha curtido. Ele disse que conseguiu terminar alguns jogos no mês de outubro, e o destaque que ele disse é pro Max Payne, que ele demorou demais pra jogar, e o jogo é muito tiro, cutscenes, tiro, você fazer umas coisas idiotas de andar numa linha vermelha se equilibrando, que era insuportável. Então parece que ele, não sei se ele gostou muito do jogo. E o outro jogo que ele terminou foi Meu Filho Lebesborn, que é o que fez ele comentar até nesse episódio, que é onde você cria uma criança depois da Segunda Guerra Mundial, e você toma decisões que ficam afetando a personalidade dessa criança e acho que a relação dela com as pessoas. É uma criança alemã, né? É importante citar isso. Ah, tá. Ele falou que o jogo é muito envolvente e ele ficou triste quando terminou, porque ele parou de interagir com a criança. Eu não conhecia esse jogo. Eu também não, fui. Depois que eu li o comentário, eu fui pesquisar no Google Store, essas coisas. E parece que assim, tem muita coisa de. Talvez, eu não sei se é o maior do jogo, né? Só pelas imagens, parece que é um dos choques da criança é aquela coisa. A criança tá sendo chamada de nazista, mas ela não sabe nada do que ela fez, né? Por que ela tá sendo chamada assim? E aí fica, eu acho que tem muito dessa coisa de a culpa dos seus antepassados passa pra você. Eu chuto que tem bastante dessa mensagem. Mas eu não joguei, eu olhei e falei, E o jogo tem um visual bem, bem depressivo, assim. Nossa, então... E o jogo tá disponível onde? É celular, se não me falha. Não sei se na... Eu vi que tem na Google Store, deve ter também na... Eu esqueci da Apple, qual o nome? Eu ia chamar de Apple Store. Tá bom, então. Não tem muita variação nesses dados, então. O Gabriel, ele comentou que ele jogou no celular até, porque é foda ser gamer durante TCC e trabalha em período integral. E é realmente foda. Ele ficou surpreso que a gente consegue terminar jogos de 20 horas em um mês e que ele tá preso, por exemplo, no Final Fantasy 4 há 2 meses e não chegou nem na metade do jogo. É o desemprego e aquela coisa. Eu, no meu caso, eu dou a desculpa. Eu não namoro, eu não tô fazendo muita coisa fora da faculdade, então dá tempo, e quando eu tava trabalhando, é aquela coisa, eu pego o fim de semana e falo, agora eu vou queimar jogando. Então eu acho que tem muita questão de como você define a prioridade. Se você não tá jogando Final Fantasy, você tá na metade, ou o jogo não tá tão legal, ou você tá aproveitando de outro jeito, e é totalmente válido. Eu tenho a compreensão bastante da minha noiva, ela deixa eu jogar à vontade final de semana. Às vezes eu deveria ajudar mais ela, mas eu falo, não, eu vou ficar em casa, pode fazer o mercado sozinho. Pois eu... isso, e também o negócio de terminar, é porque às vezes eu não... Não ligo muito pra side story, eu vou só fazendo o principal, e alguns jogos é só rushando mesmo, do tipo, tudo bem, não tenho tempo pra... Eu não quero saber toda a história, só um pedaço já tá bom. Aí eu vou lá e termino sem aquela pressão de querer fazer tudo. Eu só tento fazer tudo nas coisas que é um vício excessivo, ou algo do tipo. De resto, eu... jogo no modo normal ou mais fácil pra não ter tanto problema em terminar o jogo. No meu caso, eu tô jogando menos quanto antes, né? O trabalho me cansa e às vezes eu chego de semana e não consigo jogar muito. Mas eu acho que eu poderia jogar muito mais, só preciso administrar melhor meu tempo. E ajuda a jogar também se o seu social tem a ver com jogar alguma coisa que termina. Por exemplo, sei lá, tem vezes que o tempo, eu conversando com a minha irmã, a gente joga um pouco de Luigi's Mansion, ou algum jogo single, multiplayer, que tem um fim. E aí, nisso, você vai lá e você faz os dois, né? Você tá ajudando a vida social e você tá terminando o jogo. Dá pra fazer isso com algumas coisas. Só não vai jogar LOL, que aí você vai pegar e criar um backlog eterno e não vai terminar nada e vai ficar jogando essa porcaria o dia inteiro. Eu acho que participar do podcast ajuda a terminar o jogo também. Tem muita coisa que eu terminei pra falar no podcast. Sim, sim. Também ajuda. E por fim, o Gabriel comentou que ele gosta muito do conteúdo da gente e nos deu parabéns. E obrigado, Gabriel. Obrigado, é dar aquele peso de saber que tem gente que ouve o Checkpoint. E obrigado pela recomendação, vou procurar esse jogo dele que ele falou. E o último comentário é do Rodney Vino Orellana. Ele falou que entre as compras de fraldas e mamadeiras deu pra jogar umas coisas. O primeiro jogo é o Pokémon TCG 2 Game Boy Color, que ele falou que o jogo é muito bom e é uma pena que a gente não tem mais jogos da franquia, né, hoje em dia. Eu nunca joguei esse jogo TCG no Game Boy, não sei como é que é. Ó, o Jeff me deu um, só que eu nem comecei, então eu fico com pesares aí. Eu nem lembrava que tinha dois, eu não lembro. Um eu joguei bastante, joguei que nem um retardado, mas aí depois eu tentei comprar cartinha na vida real, falei, isso aqui é muito caro, deixa quieto. É caro demais mesmo. Depois de 2 anos ele falou que zerou o Kingdom Hearts Recoded no DS e achou melhor que o Dream Drop Distance do 3DS. Eu me impressionou agora que você manjou que DDD é Dream Drop Distance. É porque esse foi o primeiro que eu joguei e não consegui jogar. Ah, é verdade, tá. E eu acho o Recoded, ele é interessante porque ele é meio que uma tentativa de fazer o Kingdom Hearts de PSP no DS, né? Porque o primeiro DS é uma porcaria de gameplay e de história, vamos, assim, é legalzinho, mas não é tanto. E aí o Recoded, eu acho o gameplay dele muito bom. Eu não terminei até hoje, eu tenho o jogo, e eu não terminei até hoje porque eu não aguento jogar de novo os mesmos mundos da Disney mais uma vez e com a mesma história, porque basicamente a história do jogo é a gente dar um jogo de 20 horas pra, sei lá, uns 10 minutos finais, se é importante. Então eu acabei não continuando, por mais que o gameplay fosse legal. E eu acho que o Dream Drop Distance é uma versão melhorada do gameplay. Então eu gosto do gameplay do Dream Drop Distance, mas eu só joguei uma vez no 3DS. Então não sei se envelheceu bem. E depois de comprar as coletâneas de Kingdom Hearts do Jomon, eu joguei e não sei se eu vou dar outra chance no futuro. Quem sabe um dia. Oh, vale a pena só pra você experimentar e falar, acabou aqui. Tá, eu fui jogar o primeiro, achei uma bosta, vou tentar o segundo então, eventualmente. Ah, é que o primeiro, ele é bom... Aquilo não é bom não, cara, desculpa, eu não sei, eu não gostei. Você aprende a conviver, e olha que você tá jogando ele em 60 FPS, velho. Ai, tá bom, um dia eu dou outra chance, mas tem muita coisa pra zerar primeiro. Ah não, sim, aí eu concordo, Kingdom Hearts pode esperar. E ele disse que finalmente, depois de muitas horas, terminou todas as rotas do Three Houses. E que pra ele não é o melhor Fire Emblem, mas é divertido. E que o melhor do jogo é a Ingrid e a rota do Cloud. E o pior é o mau aproveitamento de batalhões, as texturas do jogo que são estranhas, né? E aquelas quests de ficar devolvendo item pro pessoal, que todo mundo tem bolso furado naquele monastério. Ah, eu vou denotar aqui que em tirinha do Fire Emblem Heroes, né? Que, pra quem não sabe, o jogo de celular ele faz tirinha fazendo piada, né? E aí nisso, oficiais as tirinhas. E uma das piadas foi com isso aí, que todo mundo perde os itens. Então eles estão self-aware, né? Eles sabem do negócio. É, então eles sabem que existe esse defeito nos estudantes. É, mas o jogo é ruim mesmo. Né? Bom, que bom que a gente concorda. Não, o jogo é ok, Jeff. O jogo é ok. O jogo é bom, mas não é tudo aquilo. Ah, eu gostei, mano. Eu vou defender o Fire Emblem Houses. Porque depois do Fates, o que o Three Houses faz é impressionante. É um buraco que a série Fire Emblem consegue sair. E não sei se entrou em outro, né, na sequência, mas tudo bem. Se todos tiverem escola a partir de agora, realmente caiu em outro buraco. E obrigado a todos que ouviram o Checkpoint do mês de novembro. Eu aviso aqui, e eu não sei quantas pessoas ouvem a parte final do podcast, mas eu aviso para quem está ouvindo, nós não teremos um Checkpoint do mês de dezembro em janeiro. Né? A gente vai publicar vários outros podcasts, então a gente prefere dar uma adiada nesse, mas no mês de fevereiro faremos um checkpoint com os jogos que... no mês de fevereiro vai lançar um checkpoint que a gente grava com os jogos de janeiro e dezembro, né? Todo essa início e final de ano que vai acontecer. Então eu espero a compreensão de vocês e que vocês aproveitem os outros podcasts que a gente vai fazer especial de fim de ano, que a gente sempre faz. Manda mais comentário aí pra aumentar o nosso backlog aí. Manda recomendação de jogo aí que a gente precisa. Não, meu backlog já tá gigante. Eu tô devendo muita coisa. Mas sempre pode aumentar, Lucas. Ah, não, cara. Então é isso e até a próxima.